Na mão de Moisés, uma simples vara, o Senhor falou: a fé não se separa. Lança ao chão e a cobra surge, um sinal de poder, onde a luz emerge. Ô Senhor, Tu apareceste na dor e na luta, sempre ao nosso lado estás. Teus sinais nos guiam em meio à escuridão, a luz Tu traz. A mão leprosa, um sinal do temor, mas a ordem do Senhor é cheia de amor. Torna a meter no peito e a cura vem, a confiança renasce. Tudo bem também. Ô Senhor, Tu apareceste na dor e na luta, sempre ao nosso lado estás. Teus sinais nos guiam em meio à escuridão, a luz Tu traz. Quem fez a boca que faz ao cego que levanta, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em cada milagre o Teu amor ficou. Moisés hesita, mas o Senhor diz: eu sou contigo, não temas um feliz. Arão ao seu lado, a voz se levantará, o povo ouvirá e em ti confiará. O Teu amor encontramos, Teus sinais.